YH449, Rádio Cultura da Bahia, 1140 kHz, onda média. O governo da Bahia, através do Faz Cultura e o grupo Bom Preço, orgulho de ser nordestino, apresentam a Era do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar, e nós embalamos seu sonho, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Do rádio, uma retrospectiva de música, fatos e personagens que fizeram a história do rádio no século XX. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está chegando para falar de saudade. Ouvintes, boa noite. Ângela Maria, a Saputi, conforme foi chamada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, nos anos dourados do rádio, isto lá por começos da década de 50, é a nossa entrevistada de hoje. Ângela Maria, ex-rainha do rádio e talvez uma das intérpretes da música popular brasileira que mais vendeu e gravou discos em nossa história musical, recorda esta noite alguns de seus sucessos e fala um pouco de sua vida de artista. Já fui no ventre da minha mãe, porque eu canto desde 3 anos de idade, né? E daí eu me aperfeiçoei na igreja, nunca tive professor de canto, não conheço música, e eu canto por intuição. De maneira que desde os 3 anos de idade até os 19 na igreja, depois dos 19 a carreira artista. Aí foi um pulo, porque já tinha bastante cancha cantando na igreja, e depois comecei a cantar como crooner do Danske Avenida, que é uma escola realmente, um conselho que eu dou a todos aqueles que têm, que querem cantar, que querem ser sucesso, tem que primeiro aprender a cantar como crooner, porque é realmente uma escola para a gente. Ali a gente aprende a respiração, aprende a cantar todo tipo de música, e a afinação também, isso é muito importante. devora assim meu ser. Não tenho mais a ilusão que acaricia meu viver. Só trago agora céu em meu peito e a dor Quais os seus maiores sucessos? Ah, é impossível eu numerá-los, porque eu praticamente levei 10 anos só fazendo sucesso. E todas as músicas que eu lançava eram sucesso, né? E de 10 a 12 anos. E eu tenho, assim, uma coletânea, né, de sucesso, incluindo o famigerado Babalu, que eu não aguento mais cantar Babalu, e que tive que fazer uma regravação em discoteca, a pedido do pessoal jovem, né? E Babalu é uma coisa, assim, uma música assim que... Onde eu estou, toca Babalu, todo mundo procura para ver se eu estou presente. Se eu estou num local, eu estou escondida, e toca Babalu, começa a procurar, e ela está por aí. Olha, tantos fatos pitorescos ocorreram na minha vida profissional, que realmente, assim, eu não posso me lembrar de um melhor deles. Mas eu acho que o mais interessante, mais estranho, mais impossível, e que talvez pareça até mentira, mas por incrível que pareça, aconteceu, foi na África. Quando eu estive viajando por lá, eu fiquei lá 6 meses, eu fui cantar para a força militar, para os soldados portugueses que estavam lutando em Angola. Então eu fui, penetrei realmente numa área muito perigosa, onde eu fui escoltada por tanques, metralhadoras, tudo para poder penetrar lá para cantar, porque eles estavam em guerra. Então, como eu tenho sangue africano e toda a África, todo o pessoal da África sabe, e português com africano, eles, quando ocorreu a notícia que eu ia chegar à África, eu tenho muito nome mesmo lá entre os africanos, entre os portugueses, então souberam que eu estava lá e que ia cantar para os soldados, e houve uma trégua passageira da parte do inimigo e dos portugueses para que eu fizesse o show. Então, tanto o inimigo como os portugueses assistiram o meu show, tanto os africanos como os portugueses, nessa hora, se irmanaram e se misturaram e foram assistir meu show, com prazo de das 8 às 10 da noite. Depois das 10 da noite, a guerra continuou, cada um foi para um lado e começou tudo de novo. Isso foi o caso mais interessante da minha carreira, que às vezes eu conto, o pessoal acha engraçado, faz uma cara assim de que não acreditou na história. Mas realmente isso aconteceu em Cabinda, em África. E na infância, quem eram suas cantoras preferidas? Na minha infância era Carmen Miranda. E até hoje é o meu ídolo. E depois, mais tarde, já mocinha, foi Dalva de Oliveira. Porque eu tive uma tremenda, assim, uma tremenda paixão pela voz dela. E como cantora, para mim, era única. E eu passei justamente a cantar por causa da Dalva de Oliveira. Quer dizer, cantar música popular por causa da Dalva de Oliveira. Porque antes eu cantava só o clássico. A Rádio Cultura da Bahia está apresentando A Era do Rádio. Apoio do Governo da Bahia através do Faz Cultura e Grupo Bom Preço, Orgulho de Ser Nordestino. Produção e apresentação, Perferino Neto, que está de volta para Falar de Saudade. Ouvintes, vamos continuar ouvindo mais um pouco Ângela Maria. Se quiser, fumar eu fumo. vida. Fui errada, tu foste errado também. Não compreendeste o sacrifício. A figura do Kruno está fazendo falta à música popular? Eu acho que sim, porque o Kruno, ele aprende a cantar nas boates, nos dances, nos clubes, enfim, nas orquestras que vão atuar, sempre leva um Kruno. E realmente, todo cantor que foi Kruno pode ver que ele canta bem, que ele não desafina, que ele tem voz, que ele tem técnica, porque a gente aprende cantando na noite. Então, eu acho que realmente está fazendo no disco a figura do Kruner, a voz do Kruner. E você também veio... Eu também fui Kruner. Aprendi a cantar, assim, nos programas de calor e depois na noite. Mas antes você tinha uma experiência de igreja? Igreja, eu também cantava na igreja. Só que é uma música completamente diferente, não tem nada a ver, né? Que a música de igreja, para o tipo de música, como eles chamam lá, música profana, música que a gente canta. E quem lhe deu o título de a Sapoti? Foi o presidente Getúlio Vargas que me deu o título de Sapoti, que era também tiete de Ângela Maria. Por que Sapoti? Porque ele diz que Sapoti é uma fruta que eu também não sabia que era. Pensei que foi até um bicho, né? Não gostei muito do apelido, me aborreci. Depois ele me chamou e me explicou. Ele viu que eu não tinha gostado. Ele falou, não, Ângela, você deve ficar se sentindo elogiada, porque eu te chamei de uma fruta que tem no Nordeste, que ela é redondinha, da tua cor, e carnuda, e é um mel. Então eu considero você um sapoti por causa disso, que a tua voz é um mel. E só essa fruta que tem esse mel gostoso, que é o sapoti. Thank you. pobre, pobre, pobre, mas temeu seu amor. Não, porque eu sempre fui criada dentro da religião, da religião protestante, que a gente não tem nem rádio em casa para não ouvir esse tipo de música, né? Não tinha na época. Então, para só ler a Bíblia, só aprender hinos, aquelas coisas, cantar só aquele tipo de música na igreja. Então, eu não tinha realmente. A única coisa que me fascinava na época era a Carmen Miranda. Né? Porque aí eu via as fotografias dela, via os filmes dela, então eu tinha fascínio pela Carmen Miranda. Quando eu fiquei mocinha, eu passei então a admirar a Dalva de Oliveira. Você era a minha cantora, a Dalva. Você acha então que Dalva influenciou a sua carreira? Muito, muito. Quase que me prejudica pela influência que eu tinha dela. Quase que eu não chego a ser uma Ângela Maria. Porque até no teste que eu fui fazer para a gravadora... E para a gravadora não, para a Rádio Marinque Veiga, eles não queriam me contratar porque a minha voz era muito parecida, que eu fazia questão de imitar, né, com a Dalva de Oliveira. Então quase que eu perco a minha primeira oportunidade. Mas aí eu tive amigos lá dentro da rádio que ficaram com pena, me ajudaram, me deram música, como Ciro Monteiro e Augusto Mesquita, né, que me deram Yari Monteiro, e que me deram música para mim aprender, baixar dois tons da minha voz, para poder estrear como Ângela Maria e não como Ângela Dalva, de jeito nenhum. você que veio do rádio, quantas vezes foi rainha do rádio? Não, rainha a gente só é uma vez só. Eu fui princesa e depois fui rainha. A primeira vez concorri com a Emilinha Boba, eu era um absurdo, eu tinha um ano de carreira, né? Emilinha Boba, aqueles anos todos, com sucesso e tudo. E eu não poderia jamais, em hipótese alguma, ganhar da Emilinha. O mínimo que eu podia fazer era ser princesa. Então eu ganhei como primeira princesa. E no ano seguinte, em 54, eu concorri, aí eu ganhei com uma base assim imensa, né? Uma distância imensa de votos, de 1.600.000 votos. Como era procedida essa escolha? A escolha era o seguinte, a gente se candidatava, né? Quem tinha nome, ou quem estava fazendo sucesso, ou quem já era reconhecido pelo público, então a gente se candidatava. E começava o trabalho de venda de votos, né? Pedia na rua, quem não tinha patrocínio, pelo menos a primeira vez eu não tive patrocínio. Eu vendia os votos, eu mesmo botava banquinho lá na Galeria Cruzeiro e começava a vender os votos, eu mesma. Depois, na segunda vez, eu já conseguia um patrocínio bom, aí sim, aí eu fui rainha. Porque para ser rainha realmente tinha que ter muito dinheiro, muito dinheiro. Quem surgiu primeiro em sua vida, o rádio ou o disco? Os dois, ao mesmo tempo. O rádio e o disco. A oportunidade, né, de Exato. Ser... uma contratada e ter um contrato bom foi o rádio juntamente com o disco. Qual foi o primeiro disco? O primeiro disco foi um disco teste, porque a gente antigamente tinha esse negócio, não, qualquer um não podia gravar, tinha que primeiro saber se tinha voz, se cantava, porque inclusive a gente quando gravava junto com a orquestra um microfone só. Então tinha que ter voz, tinha que saber cantar. E eu então fui e fiz o disco teste, que se vendesse mais de 3 mil discos, eu seria contratada para fazer um disco de verdade, não um disco oficial, né? Eu então fiz o disco teste e vendi mais de 4 mil discos. E você diz dos programas de auditório, eles estão fazendo falta ao rádio de hoje? Demais, demais. Eu sinto falta dos programas de auditório. Era uma maneira muito boa de você, inclusive, testar que realmente você era uma figura bem popular, porque as pessoas, quando iam antigamente assistir a gente no auditório, começava a fila na Rádio Nacional, embaixo, né, que era lá no 22, eles ficavam embaixo, aquela fila, começava às 10h30 da noite, né, para conseguir o ingresso. E no dia seguinte, a uma hora começava o programa, pois ficavam até a hora de subir. E eu tinha um programa na Marinha Verde que se chamava Rainha Canta, que os ingressos eram vendidos 15 dias antes da minha apresentação. As pessoas compravam 15 dias antes. Então, isso é um teste maravilhoso para o programa da auditório. E isso chamava patrocínios, assim, caríssimos. Então, eu acho uma falta muito grande a presença do auditório, do público no auditório da rádio. Eu acho uma coisa muito significante isso. O que é que você diz das revistas Rádio Holândia e Revista do Rádio? Bom, agora nós temos outras, né? Temos a Contigo, que é uma espécie de revista do rádio, e temos a outra também, que é distribuída junto com a Contigo, né? Que eu não me lembro o nome agora, mas também que é uma segunda Rádio Holândia. Quer dizer, sempre nós tivemos esse tipo de revista. Mas só que antigamente eles estampavam mais as fotos dos cantores e cantoras. Agora é mais novela, né? Atores e atrizes de novela. Essas duas revistas incentivavam muito o pessoal da época? Muito, muito demais. Eu fui, na época, a cantora mais fotografada para a capa dessas duas revistas. Inclusive também na noite, né? A revista da semana. E eu acho que faz muita falta para nós cantores esse tipo de revista. Madrugada, eu não sou mais.